Começa as manhãs de domingo da melhor maneira, diretamente do sertão para a sua rádio. O Canal 2 traz até si um programa dedicado à música sertaneja e ao estilo mudão de viola. Explore este Brasil caboclo com Luís Fernando, aos domingos às 7 da manhã no Canal 2 da Antena Web. Gosta de ler? Nós estamos quase certos de que nunca leu um livro desse jeito. Entre Texto, um programa produzido pela Rádio Justiça com dupla exibição no Canal 2. Às segundas, às 9h30 da noite e às sextas com uma nova edição. Entrevista e análise em Entre Texto. Segundas e sextas-feiras, às 9h30 da noite, no Canal 2 da Antena Web. Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, maravilha! Mundo Sertanejo está chegando mais uma vez no seu rádio, levando a todos muita música, muita alegria, muitos alôs para todos os nossos ouvintes do Brasil inteiro que nos prestigiam com uma grande audiência. Temos milhões de ouvintes diários, graças a Deus, né? Muito obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês, meu muito obrigado pelo carinho da audiência, né? A todos vocês que estão sempre sintonizados nas emissoras de rádios aí na sua cidade, na rádio da sua cidade, que exibe o nosso programa com muito sucesso. Um abraço aos diretores, aos locutores, aos programadores, aos recepcionistas, a todos que compõem as equipes de todas as nossas rádios parceiros pelo Brasil inteiro, exibindo o nosso programa com muito sucesso. A gente fica muito feliz com isso, né? Vamos em frente? Quem canta bonito abrindo o programa, Jades e Jadson, com a participação especial de Victor e Léo, cantam a música Colo. Você pode sentar no meu colo ou acariciar seus cabelos. Você já disse tudo com os olhos. Posso te tocar com beijo. Você pode sentar no meu colo. Sei que o amor vai além dessas nuvens. Sei que também consegue sentir tudo que está dentro de mim. Deixe o seu coração falar, não se prenda ao medo de amar. Eu posso e vou te carregar, não se prenda ao medo. Oh, oh, oh. Quero te levar. Seu coração fala, não se prenda ao medo de amar. Eu posso e vou te carregar, não se prenda ao medo. Oh, oh, oh. Quero te levar. E pra cantar com a gente, Victor e Léo. Você pode sentar no meu colo, ou acariciar seus cabelos. Você já disse tudo com os olhos.

amor verdadeiro. E tudo que você dizia, eu acreditava. Quase morri no momento em que fiquei sabendo. Muito bem, muito bem, Mundo Sertanejo, é isso aí, muito obrigado, minha querida Joelma Silva, em Abadiânia, ligada na Capivaria FM, um abraço, muito obrigado a todos vocês aí, viu? A Gleice Gomes, em Guaracema, Rio de Janeiro, muito obrigado a todos vocês, viu? Meu amigo Ismael Oliveira, Manuel Martins, em Jaguaruana, no Ceará, muito obrigado a todos vocês, viu? Da Web Rádio Jovem Brasil, exibindo nosso programa. Muito obrigado, viu? Em Jaguaruana, no Estadão do Ceará, audiência muito grande, né? Em Santa Quitéria, meu amigo Tiago Rodrigues, Rádio Univoz Player, exibindo o nosso programa em Santa Quitéria. Aí, Tiago Rodrigues e todos da equipe aí de Santa Quitéria, da Rádio Univoz Play, todos os nossos ouvintes, um beijo para vocês, muito obrigado, viu? A Daliete Souza em Humaitá, um abraço, Antônio Januário, a Mônica Vanazia, a todos da FM 104 em Humaitá. Audiência muito grande aí, né? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, tá bom? Meu amigo Arenaldo, motorista da empresa Edicozil, em Fortaleza dos Nogueiras. Ele me cobra lá no Facebook. Cadê meu alô? Aí no WhatsApp também, né? Olha, você quer interagir com o Diego Valadares no WhatsApp? Anote os contratantes de shows, os fãs, os ouvintes do Brasil inteiro. Anote o WhatsApp do Diego Valadares, 61 9973 0555. E a todos que estão no Facebook comigo todos os dias, lindas mensagens, pedidos musicais, pedidos de alôs, eu fico muito feliz. Um beijo para vocês aí do Facebook, tá bom? É só pesquisar Diego Valadares e a gente vai estar sempre interagindo, né? Gemi Polga, São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Um abraço, muito obrigado, viu, aos amigos aí de São Miguel do Iguaçu, no Estadão do Paraná. Em Guaraçu nós temos a Rádio Canoa Grande FM, Ricardo Silva, todos vocês, muito obrigado, viu. Minha querida Erli Rodrigues, em Taiobeiras, Minas Gerais, um beijo para você, viu. A Erli Rodrigues, todos vocês, amigos de Taiobeiras, no Estadão de Minas Gerais. Vamos em frente. Luiz Carlos e Cleomar cantam Barbizinha. Alegria, ele pega as Barbie. Enquanto eu pego as curvas de Rio, ele pega as Barbie. Enquanto eu pego a filha do Jason, ele pega as Barbie. Enquanto eu pego os trezinhos derrubados, ele pega as Barbie. São Jorge me deu uma grande missão, mas fazer caridade não tem mais condição. Então muda minha cara, põe do Janequim, eu quero mudar minha conta. Vai que Batista, eu quero ver. Eu vou pegar as Barbizinhas pra valer. Enquanto eu pego para a nossa alegria, ele pega as Barbie. Enquanto eu pego as curvas de Rio, ele pega as Barbie. Enquanto eu pego a filha do Jason, ele pega as Barbie. Enquanto eu pego os trenzinhos derrubados, ele pega as Barbie. São Jorge me deu uma grande missão, mas fazer caridade não tem mais condição. Então muda minha cara, põe no Janequim, eu quero mudar minha conta. Põe no Aqui Batista, eu quero ver. Eu vou pegar as Barbizinhas. Muda minha cara, põe no Janequim, eu quero mudar minha conta. Põe no Aqui Batista, eu quero ver. alegria. Ele pega as Barbie, enquanto eu pego as curvas de Rio. Ele pega as Barbie, enquanto eu pego as filhas do Jason. Ele pega as Barbie, enquanto eu pego os trenzinhos derrubados. Ele pega as Barbie, São Jorge me deu uma grande missão. Mas fazer caridade não tem mais condição. Então muda minha cara, põe do Johnny que eu quero mudar minha conta. Põe do Henrique Batista, eu quero mudar minha cara. Põe do Johnny que eu quero mudar minha conta. Põe do Henrique Batista, eu quero ver. Eu vou pegar as babizinhas pra valer. É, babizinha, tô chegando, hein, mundo. Na grana, vou pegar você. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Gostas de ritmo, energia? Então este programa é para ti. Sertanejo Polo Universitário. De segunda a sexta, levas com 60 minutos ao som dos melhores ritmos do Brasil. E se achas que é pouco, aos sábados damos-te dose dupla. Dose dupla. Duas horas de sertanejo pop universitário para curtires à grande a tua música no fim de semana. Sertanejo pop universitário, de segunda a sábado, a partir do meio-dia, no canal 2 da Antena Web. A música popular brasileira é um dos géneros musicais mais emblemáticos daquele país. Durante décadas, em Portugal e no Brasil, os sucessos multiplicaram-se. A MPB continua bem viva. E vamos hoje recordá-la e revivê-la, mas também conhecê-la outra vez, em MPB Brasil. MPB Brasil. Aos sábados, das 8 às 9 da manhã, com Luís Fernando, no canal 2 da Antena Web. Aos sábados à noite, o canal 2 convida-o para ir ao cinema. Mas este não é um momento de cinema qualquer. Uma vez que estamos em rádio, não podemos ver as imagens, mas há quem as veja e as escreva para nós. Conheça esta inovadora forma de fazer cinema, ou de o entender, em Sonema, o espaço radiofónico que o Canal 2 reserva para o estimado ouvinte. Sonema, aos sábados, a partir das 10 da noite, no Canal 2 de Antena Web. Gosta de ler? Nós estamos quase certos de que nunca leu um livro desse jeito. Entre Texto, um programa produzido pela Rádio Justiça com dupla exibição no Canal 2. Às segundas, às 9h30 da noite e às sextas com uma nova edição. Entrevista e análise em Entre Texto. Segundas e sextas-feiras, às 9h30 da noite, no canal 2 da Antena Web. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos do Brasil inteiro, que prestigiam o nosso programa. É, como exemplo, do nosso querido amigo Michel Miranda, em Governador Valadares, ouvindo o Mundo Sertanejo. A minha querida Zilda Silva, em Salvador, na Bahia, é, ligada na Rádio Novo Milênio. Um abraço, Edu Santos, todos da equipe da Rádio Novo Milênio, em Salvador, no Estadão da Bahia. Ninguém perde o Mundo Sertanejo aí, né? Um abraço, muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Guilherme Santiago canta Meia Noite e Meia. Aô, paixão, judia, passa por cima. Sem noites de lua, sem rumo na rua, em busca de um bar pra tentar te esquecer. Eu chego atrasado, tá tudo fechado. Não tenho ninguém, nem lugar pra beber. Eu volto pra casa de cabeça cheia, relógio marcando meia-noite e meia. Uísque sem gelo tá na prateleira. Eu pego e bebo, bebo, bebo a noite inteira. Tô na solidão, ouvindo o modão. Eu só sei sofrer, pensando em você. Tô na solidão, e o meu coração tá despedaçado. Tô apaixonado, chorando largado. Eu volto pra casa de cabeça cheia. Tô na solidão, e o meu coração tá despedaçado. Tô apaixonado, tô na solidão, tô na solidão, ouvindo, ouvindo. Eu só sei sofrer pensando em você. Tô na solidão, e o meu coração também. Vamos em frente também, a minha querida Marilene Costa em Anápolis, Goiás, a minha querida Zilda Silva também de Roda Velha, um beijo para vocês de Roda Velha, todo mundo ouvindo pela Rádio Destaque FM, um beijo para Simone, todos vocês amigos da Destaque FM, a minha querida Ivonildes em Entre Rio Sul, Rádio Amigos FM, um abraço a todos vocês aí do Rio Grande do Sul, né? Rádio Amigos FM exibindo nosso programa com muito sucesso. Cláudio Nuno Rodrigues em Vilhena, Rondônia, um abraço a todos vocês, amigos de Vilhena, Rádio Vilhena AM e Rádio Lobo do Cerrado.com, duas parceiras nossas em Vilhena, para todo o estadão de Rondônia. Muito obrigado, viu? Aí também em Juara, no estadão do Mato Grosso, meu amigo Aparício, todos da equipe da Rádio Difusora AM exibindo nosso programa, muito obrigado, viu, a todos vocês amigos de Juara. Vamos até Cuiabá, meu amigo Alan Sérgio, Rádio ABC Shalom, exibindo o Mundo Sertanejo com muito sucesso aí em Cuiabá. Em Sorriso nós temos a Rádio Boa Esperança FM, Juliano de Almeida, todos da equipe da Boa Esperança FM em Sorriso, no estadão do Mato Grosso, muito obrigado, viu? A minha querida Maria Lúcia em Porto Walter, no Acre, Rádio Ocidental FM, muito obrigado, viu? A todos vocês, amigos. A minha querida Cristina Silva em Mossoró, no Rio Grande do Norte, um beijo para vocês aí de Mossoró, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Também a minha querida Maria das Graças em Porto Alegre, Rio Grande do Norte, ouvindo pela FM Porto Alegre, um beijo para vocês aí, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Cleito Agar canta, Vem Cá Menina. Menina dos cabelos cor de sol, vem queimar a minha pele, esquentar meu coração. Sobe a colina lá no alto verdejante, veja novos horizontes perdendo na imensidão. O amor faz a gente estremecer e ninguém vai entender, só amando pra saber. Você é bela como toda a natureza, menina, sua beleza tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina,

gente então fazer. Vara, vara, vara, bere, bere, bere, vara, vara, vara, bere, bere, bere, bere, vara, vara, vara, bere, bere, bere, vara, vara, vara, bere, bere, bora mexer. Não sei o que é esse tal de vara, bere, não, mas é bom demais. E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai pirar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando, só vai dar eu e você. Pra gente então fazer o quê? Bara, bara, bara, dere, dere, dere. Bara, bara, bara, dere, dere, dere, dere. Bara, bara, bara, dere, dere, dere. Bara, bara, bara, dere, dere. Tudo assim descendo, vai. Bara, bara, bara, dere, dere, dere. Bara, bara, bara, dere, dere, dere, dere. Ui! Bara, bara, bara, dere, dere, dere. Bara, bara, bara, dere. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.